10 e 3. ZYB 386. Rádio Cultura Novo Som FM Estéreo. 94,5. A melhor música do seu rádio. Falando de Apucarana, Cidade Alta, Paraná.